espécie de logro. Por momentos já coração que se abre ao tom, me deixa entrar, deixa eu entrar, não retornar ao amanhecer, não evocar do seu nascer. Seu cessa o tempo, freta o tempo, indeniável e frio, tira o tempo, tempo que não nos quer dar, não nos quer dar, deixa eu negar o seu querer, atravessar o fim do amor. Sem retornar ao amanhecer. Não há lugar como saber. mística do ser. Não há lugar como saber na mística do ser. Não há lugar como saber na mística do ser.